ay, ay, ay. ¿Qué? WL diz não. É, recadinho simples. Aí, ô, cópia. Pega o trecho que a levada é mais uma obra do cria. E o que os pica lança, os buraco copia. Novinha baladeira, la la la la la, entra nessa swingueira. Joga pacoteira e se a pacoteira. Joga pacoteira e se a pacoteira. Cansou de tremer carraba, cansou de jogar rabeira. Vai. Agora é frontal com a pacoteira. Joga pacoteira e se a pacoteira. Joga pacoteira, palavrão não fala nunca, só mete pensa besteira. Ei, vão influenciar. Ei, laia, vai, joga pacoteira. É frontal com a pacoteira e se a pacoteira. É frontal com a pacoteira. E quem não embrasa, vaza, fi. Vai. Novinha baladeira, la la la la la, entra nessa swingueira. Vai, joga pacoteira, é frontal com a pacoteira. E se a pacoteira, é frontal com a pacoteira. Cansou de tremer com a raba, cansou de jogar rabeira. Ai, mas tu gosta, né? Vai. Ó, agora é frontal com a pacoteira. Joga pacoteira, e se a pacoteira. Joga pacoteira, palavrão não fala nunca, só mete pensa besteira. Ei, vão influenciar. Ei, laia, vai, joga pacoteira. É frontal com a pacoteira, e se a pacoteira. É frontal com a pacoteira. E quem não embrasa, vaza, fi. Vai.